As crianças de uma certa região do grande ABC gostavam muito de brincar num terreno onde havia uma imensa quantidade de um tipo de areia branquinha, branquinha, mas muito branca mesmo. E pulavam sobre aquela areia, rolavam, se lambuzavam. Era muito divertido. Uma criança rindo atirava aquela substância branca na outra e se divertiam bastante. Mal sabiam que aquilo era cal e o que é pior, cal contaminada com dioxina, uma substância altamente cancerígena. As crianças passaram a ficar doentes. Animais da região também morriam. A água que passava nos lençóis freáticos estava também sendo contaminada e as pessoas que bebiam daquela água sentiam dores no estômago e dores de cabeça. Ninguém poderia imaginar que aquele tipo de areia tão branquinha, mas tão branca mesmo, que parecia um talco, ninguém podia imaginar que era um veneno tão perigoso. É lógico que as autoridades sanitárias multaram a empresa responsável e interditaram o local. Mas a própria empresa justificou dizendo que para remover 1.200.000 toneladas de cal contaminada, eles demorariam pelo menos 20 anos. E mesmo assim, não haveria uma garantia completa de descontaminação do local, porque com a chuva e com a permanência da cal sobre a terra, ela havia penetrado dentro do solo. Veja se você compreende isso. Há coisas nesta vida que nos parecem inocentes e que não nos trarão nenhum problema, como aquelas crianças que, vendo a cal branquinha parecendo talco, pulavam e brincavam como se fosse uma diversão. Há coisas que o homem e a mulher faz que parecem inocentes, mas que na verdade estão provocando uma contaminação. E não importa se a coisa errada é pequena ou grande, desde que a pessoa faça ou entre em contato, já está contaminada. Não existe pecadinho ou pecadão. Todo pecado contamina a alma. E você sabia que essa contaminação é pior do que um câncer? É algo que come por dentro, vai devorando e pode levar a pessoa não apenas à morte física, mas, terrivelmente, a morte eterna. Porém, o Senhor Jesus sabe disso. E você está sabendo também. Essa contaminação precisa ser removida da tua vida. Você precisa ser purificado, purificada disso que contaminou, se impregnou na tua alma, no teu coração, na tua mente e no teu espírito. Mas o Senhor Jesus é mais eficiente do que qualquer empresa da terra. Aquela empresa, dona da cal contaminada, desculpou-se dizendo que 20 anos não seriam suficientes para remover toda aquela cal contaminada. Mas o Senhor Jesus não. Veja o que diz a sua palavra no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Você está ouvindo? Você está compreendendo? Você pode estar totalmente contaminado, mas se você atender a este convite e se você vier até o Senhor Jesus, uma só gota do sangue de Cristo te purificará de todo pecado.